Showtime. Música de qualidade. Informação com responsabilidade. Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, Rogério Alcântara. Boa noite, João. Boa noite, oi, Marco. Gente, tudo bem? Se pudesse aumentar um pouquinho o meu volume aqui, quando o Rogério primeiro falou comigo em off, estava ótimo, mas daí começou... quando voltou pra música, eu já notei que já tava bem mais baixo. Eu tô ouvindo vocês um pouquinho longe, não tá ruim, mas se puder. E agora? Mesma coisa, pode tentar mais um pouco? Vamos lá. Rogério. Melhorou agora? Aham, melhorou. Obrigado. Ótimo. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo ok, tá tudo bem com vocês? Tudo. E o dentinho? Querido, são vários, querido. Eu tava dizendo pro Renzo Mora hoje, se tem uma coisa que me deixa enlouquecido, é problema no dente. Aqueles lances de ter que colocar pino e tudo mais, sabe, né? O cara vai ficando velho, então tá começando a se aproximar. Olha, assim, eu quero adverti-lo para maneirar um pouco sua linguagem. Com esse negócio de velho, porque todos os meus dentes são de implantes com pino de titânio. Tá falando então... sério? Porque quando eu tomei os tiros... Eu tô começando já a vislumbrar a ideia já de... A gente chama aqui de chapa, acho que não chamam aí de chapa. Chapa dentária, né? Dentadura. Mas eu ainda tô... Não. Eu vou lutar até o fim, assim, eu prefiro a ideia, claro, dos pinos. Só que não. A coisa é bem devagar, como é que é? Bem vagarosa. Né? Eu, quando tomei aqueles tiros no atentado, eu caí de boca na sarjeta e quebrei todos os dentes. Então eu tive que... Tá falando sério? Não, sim, essa parte sim. Não, então eu tive de boca, né? Na sarjeta. Sim. E eu tive que colocar 32 dentes, são 32 pinos de titânio. Ah, mas desculpa, mas mal que lhe pergunte, assim, posso deduzir que daí fosse fazer uns e daqui a pouco, tá, como vão aproveitar e fazer todos ou literalmente quebrou? Não, tudo literalmente mesmo? Quebrou, não tinha jeito de restaurar, não tinha nada, o professor Libório... E o professor Libório me colocou um dia na cadeira às 9 horas da manhã, colocou todos os pinos, daí eu aguardei 6 meses, colocou todos os dentes e nunca mais tive problema. Agora, não vai nessa onda de carga imediata, não, hein? Espero 6 meses. Sim. Tá, bom, seu convidado já está no ar aqui. Então, sei. A gente está falando sobre dentes, né? E agora a gente vai falar sobre um genovês que, assim, como é que eu posso dizer? É tanto trabalho. E eu peço desculpas a ele por estar falando de dente quando é o horário dele. Quer dizer, eu sou um mal educado. Ele é um genovês e eu devo ser um calabresco da onde vem minha família. Assim, gente, vamos dizer que aquelas pessoas, quando a gente fala assim, que tal pessoa, um dos maiores profissionais na área. Se o nosso convidado, se maior tivesse a ver com a altura, o nosso convidado, em termos assim, na área da profissão de ilustrador e roteirista de histórias em quadrinhos, ele teria mais ou menos, né, se fosse equivalente à altura, mais ou menos uns 26 metros de altura, porque ele realmente, sem puxação de saco, é um dos maiores ilustradores e roteiristas da história, das histórias em quadrinhos no Brasil, né? O nome dele é Primadio Mantovi, ele desenhou, assim, muita coisa que fez parte da nossa infância, da infância de todo mundo aí, não adianta o pessoal que de repente tá ouvindo, ah, não, mas eu sou muito jovem, mentira, tá? Então, assim, desenhou aventuras, quer dizer, não em ordem, mas no caso, ele criou um personagem que foi um aloprado palhaço chamado Sacarrolha, um dos mais famosos personagens puramente, genuinamente brasileiros. Bem, desenhou também a Luluzinha, né? No original era Little Lulu, a Pantera Cor-de-Rosa, né? Pink Panther, Recruta Zero, que é o Beetle Bailey, os Herculoides, o pessoal deve se lembrar do Zandor e do Tundro, né? Que era uma espécie de rinoceronte que ejetava pedras pelo chifre, o Mickey Mouse, obviamente o Mickey, e praticamente todo o elenco, diríamos assim, do Walt Disney, o Cowboy, as aventuras do Cowboy Rocky Lane, etc, etc. São dele os livros Cinema Western, 100 anos de Western, né? Curiosidades do Western, um segundo, e o Centenário de John Wayne. Prêmios pessoais dele, ele tem, assim, tem muita coisa, gente, mas vou tentar. Dois prêmios Abril de Jornalismo, isso nos anos 70, por desenho e roteiro. 3 destaques do prêmio Abril de Jornalismo, de 79 a 82. Dois troféus Dona Beja, de 88 a 90, prêmio autor Gibiteca, que foi em ele ganhou em Curitiba em 89, autor prêmio Ângelo Agostini, que isso foi em São Paulo no começo da década de 90, trabalhando em equipe, ele levou uns 15 prêmios pelos trabalhos com Zé Carioca, as revistas em quadrinhos dos Trapalhões e Sailor Moon. Então, assim, para a gente não ficar aqui fazer um programa só narrando aqui, citando o currículo dele, vou parar de embromar para variar e vou dar as boas-vindas ao Primadio Mantovi. Tudo bem, querido? Tudo bem, estava ouvindo vocês aí. Estava ouvindo vocês falando aí de velhice, de dente, umas coisas esquisitas. Eu falei, será que eu tô no telefone errado? Sei lá. Não, não dá trela pro Marco Antônio, não, que ele tá chegando naquela idade que ele se julga velho. Eu tô com 67 anos e eu volto a dizer o seguinte, você italiano sabe disso. Um vinho antigo é um clássico, um vinho recém-saído é simplesmente um vinho, nós somos clássicos. É isso mesmo. Imagina eu com quase 75. Você é um clássico dos clássicos. Exatamente. Você é uma champanhe. Com 26 metros de altura, né? Você é um champanhe. Perfeito. Você é um champanhe Dom Perignon. Pronto. Isso aí. Privadio, assim, ó, quando a gente pensa em Gênova, né, a cidade onde nasceste, a gente pensa assim naquela cidade italiana que foi, né, chamada de capital cultural da Europa, né, onde Colombo nasceu, que é um verdadeiro museu a céu aberto, né, Catedral de San Lorenzo, Piazza di Ferrari, o Teatro Carlo Felice, e etc, etc, etc. Você chegou ao Brasil com nove... Posso chamar de você? É, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, sim. Ah, tá. Chegou ao Brasil com 9 anos Marco de idade. Marco Antônio, vê se aprende. Garotos a gente chama sempre de você. Isso, Rio Grande do Sul a gente chama de tu, né? Mas, e a gente conjuga errado, eles não falam tu vais, é tu vai. Mas eu não sei porquê, mas tudo bem. De qualquer forma, pelo hábito. Você chegou ao Brasil com 9 anos de idade. Perfeito. Achas... você acha que já vieste já veio com um DNA artístico no sangue, assim? Ou seja, a sua família tinha uma pegada para esse lado artístico? Olha, eu diria para você que minha mãe, na verdade, tinha sim um dom artístico, sim. Ela tocava tudo que era instrumento de ouvido, tá? Ah, é? Ela cantava com voz de ópera. Ela só não seguiu carreira porque aos 4 anos ela ficou órfã de pai e mãe. A mãe morreu no parto e o pai morreu na Primeira Guerra Mundial. Uau! Ela nasceu em 1914. Uhum. Então, a avó dela é que acabou criando ela. E ela tinha um tutor. Naquela época tinha um lance tutor quando a criança era muito jovem, assim. E aí ela queria, ela cantava, a avó dela levava muito na ópera e tudo. E ela foi descobrindo que tinha um dom para música, um dom nato, entende? Ela tocava tudo de ouvido, cantava, então ela teria seguido carreira de cantora lírica, não fosse o tutor dela considerar que era uma espécie de carreira meio mal vista na época. Claro. Tá entendendo? Ser artista, né? Mas era mais por isso, né? Apesar de ser ópera, que era coisa séria, né? Ela casou depois com meu pai e levou a vida toda como dona doméstica, né? Sim. Mas ela cantava. Uma vez ela entrou em casa, eu tinha dado um pianinho para minha filha, Cláudia, e ela olhou o pianinho, sentou e começou a tocar um monte de música no piano da estrela. Uau! Ela era incrível. E cantava, e tocava violino, bandolim, né? Era um bandolim, ela tinha um bandolim, né? Mas ela adorava, conhecia todos os cantores de ópera. Mas o entrevistado sou eu, não é ela, que Deus a tenha, tá? Vamos em frente. E ela não tinha 26 metros, não, era baixinha, viu? Como é que é? Não tinha 26 metros, ela era baixinha. Não, tudo bem. A sua intro aos quadrinhos, né, foi através das histórias do Mickey, né? Do Mickey Mouse, que na Itália o nome é Topolino, não é isso? Sim. Na verdade, eu diria para você, sem te interromper, não era só o Topolino. A gente, meu irmão, que era mais velho, 5 anos, infelizmente já se foi, ele colecionava o Topolino, que era a revista mais famosa na Itália. Uh-huh, uh-huh. Então ele colecionava e eu pegava carona, né? Porque eu era molequinho, ele tinha 5 anos de diferença de mim, né? Então ele estava com 10, eu estava com 5, e eu ficava pegando as revistas, lendo também e tudo mais. Mas tinha também o Pernalonga, que se chamava Lolo Rompicolo. Que quer dizer, Lolo quebra-pescoço, né? Uhum. Tinha o Tom e Jerry, né? Claro. Que era Miomal era o Gato Félix. E aí por aí vai, tudo que era quadrinho a gente devorava, né? Sabe, essa coisa, a Cinderela na Itália é Cenicienta, não é? Não, é Cenerentola. Ah, tá. Tá. Cenerentola. Ah, tá. Não, podia ser pior, né? Porque, por exemplo, eu tinha um amigo colombiano e fiquei sabendo que Mickey Mouse era Ratão Miguelito. Sim, exatamente. Pois é, exatamente. Mas assim, fala um pouquinho, como é que foi, lembras assim, a primeira vez que entraste em contato com histórias em quadrinhos? Lembras assim, fez uma memória específica? Como eu te contei, nessa mesma época, vamos dizer assim, meu irmão tinha 10 anos, eu tinha 5. Então, provavelmente nessa época que a gente começa a ter uma noção de que a gente é alguém, né? Uhum. Então, eu ia na cola dele, e aí ele gostava de fazer uns desenhos, fazer história em quadrinho também. Ele criava uma história em quadrinho de objetos domésticos transformados em boneco, né? Fazia um bule com olhos, nariz e boca. Claro. E eu comecei a fazer também, comecei a fazer as coisas ligadas a quadrinhos, de desenhar, porque ele gostava, eu queria imitar meu irmão mais velho, que era meu ídolo, meu pai claro. Viajava muito, então ele era assim, ele era meu curador, né, cuidava de mim e tudo mais, sim, né, era sim, o único sim. irmão dele, ele tinha muito carinho por mim e cuidava de mim mesmo, e aí eu comecei a imitar ele, aí em dado momento ele deixou de lado aquilo, se apaixonou herdou tudo. Ele se apaixonou por mecânica e eu já estava contaminado e nunca mais deixei de fazer isso. Entendi. E isso, então, lá pelos seus 5 anos, como você chegou no Brasil aos 9, então, tipo assim, uns 4 anos antes de vir para o Brasil. E como é que foi a vinda? Como é que foi a vinda de vocês, assim? Foi algo meio traumático? Como é que não, foi? Não foi. Meu pai veio antes, porque meu tio já estava no Brasil, no Rio de Janeiro. Ah, tá. E aí meu tio, a guerra tinha acabado. Depois da guerra, a Itália ficou numa situação muito difícil. Meu pai não conseguia trabalho. Uhum. A minha mãe, o meu irmão nasceu em 40. Ela criou os primeiros 5 anos amamentando e tudo, se enfiando nos lugares escondidos na hora que bombardeava a cidade. Você imagina, né? Foi uma coisa traumática mesmo. Uhum, mas aí uhum. meu pai veio pro Brasil, 9 meses antes da gente vir. Ah, ele falou, meses. Olha, tô indo pro Brasil porque um parente dele falou, olha, vem pro Brasil que aqui tem o que fazer. Que ele, na verdade, ele veio para ser caminhoneiro. Aí ele falou, olha, tô indo pro Brasil e se der certo, daqui a 9 meses, daqui a um tempo, eu chamo vocês. Claro. Aí ele fez isso, quando passou 9 meses, aí ele mandou um telegrama, disse que a gente era para pegar um navio, nós viemos no navio, né? Naquela época era navio, levamos 12 dias de navio, até chegar no Brasil, no Rio de Janeiro, e chegamos em agosto de 1954, no porto do Rio de Janeiro. Maravilha. E eu me lembro que quando eu era muito, eu desde a Itália, eu já era muito apaixonado por cinema, fora quadrinhos, era muito. Deixa eu te perguntar sobre isso. Porque na época, antes de eu vir pro Brasil, por isso que eu tô colocando agora, entendeu? Uh-huh. Aí eu era apaixonado por cinema e tudo, e na hora que o navio aportou no porto do Rio de Janeiro, as janelas de Copacabana tava batendo o sol, que era de manhã cedo. Uh-huh. E para mim aquilo era Eldorado. Parecia Uau. Que era o Eldorado. Terra prometida. Eu transformava tudo em coisa de cinema, coisa de quadrinha, tudo fantasia. Eu nasci Sim, com isso no sangue, sabe? Que bacana. Eu digo isso hoje, eu nasci para fazer isso. Porque que eu sou autodidata. Eu não fiz curso, não fiz nada. Fiz um cursinho, nada de publicidade. Sim, que é bom, eu vou perguntar também. O quê? Eu vou perguntar também, calma. Não, eu tô assim somando umas coisinhas, não, né, pra poder. Perfeito, assim, ó. Então, aos 19 anos, né, depois desse curso de propaganda, que acho que foi no centro do Rio, né? Acho que o Instituto Técnico Oberg, acho que era no centro do Rio de Janeiro. Não, era no Meyer. No Meyer, ah, tá. Meyer. É. Tá. Daí começou daí a trabalhar na Rio Gráfica Editora, né, na RGE. É, antes disso. Retocando histórias em quadrinhos estrangeiros, que na verdade era uma entrada, né, uma forma de muitos desenhistas entrarem na área, né? Mas também nessa época, ou seja, antes dos 20 anos, você começou também a ilustrar alguns anúncios e também anúncios publicitários, também contos de faroeste. Então, assim, eu queria ver, assim, como é que eu... vamos falar, assim, já que citaste até citou o lance do cinema, me fala um pouquinho das primeiras memórias que tens de cinema, de filmes, vendo. Ainda vou ter que voltar para Itália. Você está me mandando de volta, porque eu comecei... Faz um esforcinho aí. Eu vou citar dois ou três filmes que eu vi na Itália, que foram filmes clássicos. Uhum. Mesmo quando meu pai veio para o Brasil, minha mãe adorava cinema, então ela me levava para o cinema. Que legal, que legal. Então eu assisti Os Brutos Também Amam. Uau, tá? Shane. Uhum. Shane, que na Itália chamou ele Cavaliere della Valle Perduta. Depois assisti Matar ou Morrer. Hainun. Isso, que se chama na Itália Mezzogiorno di Fuoco. Ah, mesmo de Hora de Foco. Que depois legal, eu vi legal. Todos os filmes de Disney, os longas de Disney, animados, eu vi todos eles até Peter Pan, que foi no ano que nós viemos pro Brasil, no ano seguinte viemos pro Brasil. Assistisse, obviamente, até o Peter Pan, ainda na Itália. Eu vi Peter Pan, querido, eu vi Peter Pan na noite de Natal, com neve do lado de fora do cinema. Uau! Foi uma coisa mágica. É o filme preferido meu, por causa disso também, é, né? Mesmo, é? É. Uau! E curioso que eu tava colecionando o álbum de figurinha do Peter Pan na Itália, viemos pro Brasil, eu completei o álbum no Brasil. Porque aqui tinham lançado o mesmo álbum. Então eu completei com as figurinhas no Brasil. Uau! Uau! Aqui, ó, a sua estreia, digamos assim, oficial, né, já como desenhista de histórias em quadrinhos, correu, eu diria assim, aos 20 anos de idade, né, criando graficamente, ou seja, ilustrando, roteirizando as peripécias mil do heróico cowboy Rocky Lane. É, foi em 90, né, que foi inspirado em mais de aventuras, cinematográficas que ele estrelou. Fala um pouco disso, por favor, da tua estreia. A primeira história que eu escrevi e desenhei do Rocky Lane foi lançada em 1965. Ou 65. Seja, eu tinha um ano que trabalhava na Abril, na Rio Gráfica, desculpa. Entendeu? Então essa foi minha estreia em quadrinhos profissionalmente. Mas eu fazia isso nas horas vagas, porque dentro da editora o meu trabalho era desenhar as capas. Entendeu? Eu, na hora da folga, que eu fazia as histórias do Rocky Lane em casa e recebia a parte, entendeu? Ah, entendi. Era um sistema que a Rio Gráfica tinha, né? Entendi. Então, acabaste escrevendo e desenhando umas 10, 15 histórias dele, né? Foram 10, 10 redondos. 10, exato, tá. Olha, eu queria só colocar que a gente fazia tudo. A gente fazia tudo. Fazia a capa, fazia o roteiro, fazia os desenhos, fazia a revista inteira. Entendi. Não tinha essa história. Eu depois aprendi na Abril que um faz o lápis, o outro faz o desenho, a lápis, o outro faz a tinta, o outro passa a cor. Naquela época eu fazia tudo, de cabo a rabo. Entendi. E, durante um tempo, meio que o teu nome no meio foi meio que sinônimo, assim, quase como se fosse olhar um dicionário e ver o teu nome, daí como se tivesse assim, desenhista oficial do Recruta Zero, né, que é o Bill Bailey, que é um dos, a gente pode dizer que um dos soldados mais vagabundos da cultura pop americana. Fala um pouquinho pra gente como é que esse vago, esse recruta, entrou na tua vida, né? Ele foi criado pelo Mort Walker no começo dos anos 50. Como é que esse personagem caiu no teu colo? Então, querido, o que acontece é o seguinte, em dado momento, o Rock Lane acabou porque as revistas de cowboy começaram a cair em desuso, né? O pessoal não compra. Isso eu tô falando já no final dos anos, tô falando já de 1968, que foi quando os cowboys começaram a sair de linha no Brasil. Totalmente. O que acontece? Deixa eu explicar para você. nós desejávamos os cowboys norte-americanos, porque nos Estados Unidos, esses cowboys já tinham parado nos quadrinhos e no cinema também há muito tempo. Claro, então, cara, até os bang-bangs italianos, né, eles deram uma sobrevida ao faroeste. Isso. Mas quando os bang-bangs italianos estouraram na década de 60, na verdade o faroeste já estava nas últimas pernas, quase, assim, isso, nos Estados Unidos. Uhum. Então o que é que acontece? Aí... Como o público brasileiro ainda gostava desses cowboys, claro, então a Rio Gráfica chamou todo mundo para desenhar as histórias, para continuar com as histórias, tá? Só que eram histórias que nos Estados Unidos não serviam mais, não existiam mais, então a gente assinava, todo mundo assinava. Assinava as histórias que fazia. E aí, respondendo a tua pergunta, quando o Rock Lane acabou, aí a diretoria me chamou para fazer as histórias do Recruta Zero, tá? Uhum. Até eu falei, poxa, mas eu fazia desenho sério, desenho adulto, agora eu fazia história cômica, né? Mas aí, por que que me chamaram? Me chamaram por quê? Porque o Recruta Zero já não tinha mais a revista, só tinha as tiras de jornal ultimamente. Uhum, uhum. As revistas com história longa tinham parado nos Estados Unidos. Então só tinha as tiras. Então a Rio Gráfica pegava as tiras com assunto semelhante e publicava como se fosse uma revista corrida, várias tiras, só que não tinha uma história fechada. Aí me chamaram para fazer, falou, olha, você precisa fazer umas histórias longas, assim, com um roteiro, com historinha, porque essas tiras em continuação, a revista tá indo mal, tá começando a não agradar tanto. Entendi. Aí eu comecei a fazer Recruta Zero, acabei herdando. E olha, o curioso... Mas também escrevia os roteiros também? Tudo, fazia tudo. A mesma maneira que eu trabalhava o Rock Lane, eu passei a trabalhar o Recruta Zero. Ah, tá, eu achava que no Recruta Zero era mais só a parte de desenho, tá? Não, porque o roteiro, não tinha roteiro norte-americano para fazer. Sim, sim, então, sim. Acontece que, como eu estava habituado a assinar as histórias do Rock Lane, eu continuei assinando também no Recruta Zero. Perfeito. Publiquei, entendi, durante um tempo, fiz 50 histórias do Recruta, praticamente. Uhum. E aí, em dado momento, uma revista brasileira caiu na mão do Mort Walker e ele elogiou o desenho, mas falou, mas esse cara não pode assinar, eu sou o autor. Aí me proibiram, mas eu já tinha publicado um monte de história e fiquei conhecido como entendi. Desenho do Recruta Zero. Perfeito, perfeito. E assim, como é que... se eu quebrar a minha cronologia da coisa, que me corrija, por favor, tá? Mas tá. Como é que a Disney entrou na tua vida? Você nessa época também, lá por 1970? Não, querido, você tá pulando para Abril, para Editora Abril. A Disney sim. era da Editora Abril, você já vai para os anos 73, 74. Ah, é, 73, 74. Eu achava que era tipo 71, 70. Não, o seguinte. Então deixa eu, já que na virada dos anos 60 para 70, eu acho que foi por ali, ou já nos anos 70 mesmo, 1970, que veio a tua criação do palhaço Saca-Rolha, né? Esse personagem, esse ícone circense, assim, que chegou a vender, se eu não me engano, mais de 120 mil exemplares, né? Foi. Então, o que acontece? Como eu passei a fazer, depois do Recruta Zero, ou simultaneamente, eu fiz também a história do Topodídio. Roteiro e desenhos. Uau. Eu fiz uma meia dúzia de história que eu não gostava de fazer, porque era muito infantiloide, digamos assim. Entendi. E o diretor da Rio Gráfica pediu para eu fazer os clássicos da literatura infantil com o Topodídio. Aí eu fiz, o que eu fiz? Eu fiz o Gato Mau e os Três Ratinhos. Aí eu fiz o Rato de Botas. Uhum. O Ratinho Feio. Fui fazendo, fui adaptando. Adaptando. Que legal. Aí fiz uma meia dúzia de histórias, depois todo o dia a revista parou, né? Sim. E aí basicamente Hans Christian Andersen transformado em Topodídio, então. Sim. Que legal! Quando me convidaram, quando me convidaram a fazer o Recruta Zero, aí fui fazendo a história do Recruta durante os anos 70 e tudo mais, no início dos anos 70, né? Uhum. Aí que acontece? Aí chegou uma hora que eu estava assinando e tudo mais, né? Aí me passaram a chefia, que eu já estava trabalhando como freelancer para São Paulo, para a editora Saber S.A., onde eu fazia o Zé, o Soldado Raso, que era exatamente o Recruta Zero com outro nome. Ah, sim. Mas o visual era diferente, né? O rosto mais comprido e narigão. Não, era praticamente igual. Quando o desenho era original, era mais antigo, que era aquela cara comprida, era mais antiga. Isso. Eram as primeiras histórias do Mort Walker. Isso. Aí, como eu vim a São Paulo e fui na Saber S.A., eu fiz umas capas, eu fazia uns trabalhos extra fora da Abril, fora da Rio Gráfica, mesmo não podendo, porque eu tinha um contrato de exclusividade com a Rio Gráfica. Mas eu vim e fazia e não assinava nada. Eu queria ampliar o meu campo de ação. Tá? Claro. Claro. Então eu vim para São Paulo, comecei a fazer o Zé o Soldado Raso, que era o próprio Recruta, entende? Aí fiz um monte de história também do Recruta, também para São Paulo. Mas no caso, não assinavas, não botava nenhum pseudônimo? Não podia, porque tinha que parecer que eram histórias originais americanas. Entendi. E eu nessa fase, eu fiz, eles lançaram um suplemento chamado Super Plá. Claro. Então, eu fiz todas as capas do Superplá enquanto ele durou. E nesse Superplá, eles me pediram para fazer, escuta só, uma história, roteiro e desenho do sobrinhos do capitão. É mesmo? É, ninguém sabe que eu fui o único cara que fiz uma história do sobrinho do capitão fora da Alemanha, sei lá. Claro, da Europa. Entendeu? Foi, uau, foi uma coisa muito disso. Curiosa. E nessas viagens que eu vim a São Paulo para fazer esse contato e fazer esse tipo de trabalho, eu fui a Abril para apresentar umas histórias do Pato Donald para tentar também pegar um bico também lá. Entendi. Então o que aconteceu? Aí nesse meio tempo, a chefia, a Rio Gráfica, a diretora da Rio Gráfica, que era a Silvia Ravache, que era irmã da Irene Ravache, me convidou e falou: olha, Primazio, é o seguinte, eu quero te dar a chefia do setor de desenho, porque o chefe que está lá não manja muito e tudo, eu quero te dar a chefia. Com essa história do virar chefe, eu não pude mais fazer nada para outros lugares. Claro. O próprio Sacarrolho eu criei para Saber S.A. Sim. Mas depois eu segurei, né? Falei, não posso lançar. Ah, mas me diz uma coisinha, como é que foi assim a sensação de ele ser um personagem genuinamente nacional e ele bater até em vendas vários personagens que já eram conhecidos mundialmente? Então, boa pergunta. Eu vou chegar lá. Aí essa Silva Ravache resolveu botar fez um concurso interno, porque para todos os desenhistas do setor criasse um personagem e o que ganhasse na ia ganhar uma revista. Ia ganhar uma revista própria. Sim. Aí ela chegou um dia, eu tava lá na mesa de chefia, ela chegou e falou assim: aí, Primazio, como tá indo aí e tudo mais, com essa história de eu fazer esse concurso? Falei, foi uma iniciativa muito boa e tudo. E aí, o teu personagem? Aí eu falei, não tenho, não vou colocar um personagem, eu tô chefiando o setor. Claro. Fica chato. Não, você tem que botar um personagem sim. Mas eu falei, eu tenho um personagem, mas eu não me sinto à vontade. Se eu ganhar, vão dizer que é porque eu sou chefe. Claro, que é chefe. Aí ela falou, não, o que importa é a qualidade, não tem isso não. Vai ter que entrar no concurso, sim. Virou ordem daí. Aí eu peguei o Sacarrolha, que estava engavetado, porque eu não podia fazer mais. Aí eu botei o Sacarrolha. E ele acabou ganhando. Sim. Mas sabe por que o Sacarrolha não é um personagem literalmente brasileiro? Porque eu tenho esse hábito. Quando você cria um personagem, você tem que fazer um personagem que pode ser compreendido em todos os lugares do mundo. Senão, você está limitando o teu personagem já na criação. Claro. Pensa bem. Se você cria um personagem do folclore brasileiro, imagina você o Pererê. Claro, vender Saci Pererê pra fora e tudo mais, claro. O Saci Pererê na Itália, aquele neguinho pelado, com um cachimbo, uma perna só, o pessoal vai dizer, que é isso? Sim, é difícil, claro. Então, eu tive essa ideia, falei, não, eu vou fazer um personagem que seja internacionalmente conhecido. Tanto que mais pra frente eu fiz o Dr. Zhu, que é um veterinário que também é compreensível no mundo inteiro. Sim. O interessante é que o palhaço Sacarrolha, né? Obviamente a gente já vinha no Brasil de um histórico até de filmes de sucesso com palhaços, né? Pusesse torresmo. Isso, exatamente. Então, mas acontece que essas revistas exploravam os palhaços, Fusarque Torresmo, esse outro que eu citei e tudo mais, como dupla cômica, não era o ambiente de circo. Quase um gordo e um magro, mas por acaso maquiados, né? É, exatamente. Então eu falei, não, mas eu vou fazer um palhaço dentro do circo, ambientado dentro do picadeiro, claro. e cria uma série de personagens do mundo do circo. Tinha o mágico, tinha o levantador de pesos, tinha toda aquela turma, o apresentador, entende? Os outros palhaços, tinha o cachorrinho ensinado, tinha os animais. Quantos cientistas no total foram com o palhaço Sacarrolha? Na Rio Gráfica foram 36 edições, porque o contrato foi de 2 anos e a revista era mensal. Ah, 36, tá, eu ia chutar tipo 30. Não, foram 36 na Rio Gráfica, depois quando chegar na fase da Abril, aí eu fiz mais 4 na Abril. Depois eu fiz uma outra coleção de versões do Sacarrolha com a editora De Arte do Zala. Depois não fiz mais. Eu sei que o Sacarrolha continuou saindo, né? Agora, e como é que é, de certa forma, tens uma afeição muito grande por ele ou vês ele como outro personagem? Não, mais um personagem. É meu filho, é o primeiro filho meu de papel, né? Que eu já tinha 2 filhos do primeiro, uma filha do primeiro casamento, e quando vim para São Paulo, a minha esposa teve mais 2, né? Eu tenho um casal e meio. E depois eu casei de novo, aí tem um rapaz também, então ao todo eu tenho 4 filhos, 2 meninas e 2 rapazes. Quer dizer, menina não, que estão tudo adultas já. Sim. Mas, e tem o Sacarrolha também. O Sacarrolha, o veterinário, também são meus filhos. Claro, são meus filhos. Claro. Qual era a diferença? Claro, na minha cabeça vem logo a ideia de liberdade criativa, né? Obviamente, fazendo o Sacarrolha, mas eras muito limitado, se tinha muitas regras para obedecer quando fazia, por exemplo, personagem da Disney. Como é que era, assim, vinha, tipo assim, regras dos Estados Unidos dizendo, tem que fazer assim, assim, assado, como é que era isso? Então, você está pulando novamente para a Editora Abril, mas vamos lá. Senão a gente não consegue ir adiante, né? Então, na Editora Abril, quando entrei na Editora Abril, eu fui contratado, quando eu saí, a Rio Gráfica chegou um ponto que mudou a diretoria toda e me mandaram embora para botar outra pessoa no meu lugar. Entendi. Nesse meio tempo, o diretor me chamou, depois de eu ter sido demitido, me chamou para desenvolver um projeto chamado Projeto Chacrinha. Eu criei todos os personagens do Chacrinha com outros personagens, que eram um xerife de uma ilha maluca lá, tipo Asterix o desenho. Mas aí, nesse meio do caminho, o Chacrinha saiu da Globo e acabou o projeto. Entendi. Tá? E aí, nesse meio tempo, eu já tinha passado no Abril, como te contei, na época que eu vinha na Editora S.A., é Saber, eu passei no Abril. E aí o Igaiara, que era o diretor da época, ele se encantou comigo e falou, pô, mas você conhece Disney a fundo, meu Deus do céu, você tem que estar trabalhando com a gente, não é, lá na Rio Gráfica. E aí eu falei, amigo, sabe, o que eu vou fazer? Eu estou fazendo um freelance para vocês. E aí ele, depois que eu saí da Rio Gráfica, eles estavam fundando um centro de criação para aumentar a produção de quadrinhos Disney feito no Brasil. E aí, respondendo a sua pergunta, nessa época, tinha que mandar tudo para o estúdio aprovar. Não podia fazer nada sem o estúdio aprovar, tá? Aí o que acontece? Quando eu saí da Rio Gráfica, aí o Igaiara um dia aparece lá em casa com o diretor do grupo Infanto Juvenis, né, da Abril, nós viemos buscar você aqui porque a gente quer que você vá para São Paulo, a gente paga a tua viagem, paga 6 meses de aluguel, se você não gostar você volta, mas a gente precisa de você lá para ajudar o Jorge Cato, que era o diretor do Centro de Criação, e para dar aula também a um grupo de trainees para aumentar a produção Disney de histórias em quadrinhos na Abril, no Brasil. Então, minha vinda para São Paulo estava vinculado justamente a essa necessidade que eles tinham e perceberam que eu tinha tudo para pegar esse cargo, né? Criação de mão de obra, né? Então, aí, não só por isso. Aí, quando eu cheguei em São Paulo, em abril, 15 de abril de 73, eu lembro porque era aniversário de 5 anos da minha filha. Que legal. Então, não vou esquecer nunca. Aliás, isso não, era 3 anos, né? 5 anos. Ela estava fazendo 30. Aí eu comecei a trabalhar na Abril, né? E aí, além de eu cuidar da escolinha junto do Jorge Cato, que era o chefe, nós dois fazíamos uma duplinha ali numa boa, né? Dois fazendo a duplinha é bom, né? Que português legal que eu tô usando. Mas enfim, aí o que que acontece? Já havia muita produção Disney no Brasil. Então, além de eu cuidar da escolinha junto do Jorge Cato, eu também lia todas as histórias, todos os roteiros que eram produzidos para os quadrinhos Disney brasileiros, eu lia, avaliava, para ver se estavam de acordo, e depois eu via os desenhos, via a arte final, ou seja, ela era, olhava para tudo isso para poder sair a história de acordo como o público queria e que os americanos aprovariam. Claro, entendi. Tanto que nesse período eu cheguei a desenhar 3 ou 4 histórias do Mickey, do Lobão, do Pateta, para os Estados Unidos direto. Que eram, eles mandavam a história deles, o roteiro para Abril. E aí o Jorge Cato falou, prima, a gente mandaram essa história, eles querem que a gente desenha, não, lógico que não pode assinar, e vai sair nos Estados Unidos, não vai sair. Depois a gente adquire a história e publica aqui também. Claro. Aí claro. Ele passou, fiz uma meia dúzia de história direto para os Estados Unidos. Depois a história foi publicada no Brasil também, claro. Que legal, com a assinatura daí, claro, claro. É. Entendeu? Ah, e fala um pouquinho dos. Já pulando. Bem, assim, já, vamos já, a gente falou antes sobre gostares tanto de faroestes. Isso. E tudo mais. Fala um pouco dos teus livros sobre aí, faroeste, né, pagando tributo, diríamos assim, ao gênero western, que foram já na década de, a partir de 2013, eu acho que seria mais ou menos ali. Foi o ano do centenário, né? Fala um pouco, assim, como é que foi trabalhada com esses ícones, né? O pessoal até tem um livro teu que é lindíssimo, que é todo sobre o John Wayne. Fala um pouco desse teu amor lá né, aquele menino que adorou, que ficou encantado com Shane, os grupos também amam, anos depois fazendo livros sobre essa iconografia, diríamos assim. Então, querido, aí você está dando um pulo gigantesco para os anos 2000, quando eu já não estava mais na Abril, tá? Porque queres falar um pouco, desculpa a minha organização mental aqui, que estou indo e vindo aqui, que é bastante assunto. Então, o que queres falar um pouco mais sobre a Abril, então, ou não? Não, a gente pode dar um pulo para lá, voltar para cá. Tudo bem. A gente não fizer assim, não vai render, é muita coisa. Não, tudo bem. Então, o que eu fiz? Em 1997, a editora Abril resolveu parar com toda a produção nacional de Disney, tá? Porque o mercado brasileiro de quadrinhos estava indo de mal a pior, então resolveram fazer uma economia. Claro. E para começar a economizar, mandaram embora toda a equipe de desenhos, porque eu era o chefe do setor na época. Entendi. Tá? E aí mandaram embora para botar outra pessoa no lugar, porque as produções não iam ter mais histórias nacionais, tudo. Sim. E aí quando eu saí da Rio Gráfica, da Editora Abril, perdão, o que acontece? Eu nasci para fazer isso. De repente, eu tô desempregado. Eu falei, agora o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu tive minha bela dose de depressão, tá? E em dado momento, eu falei para minha mulher, minha nova mulher, né, que chama Vera. Falei, Vera, eu vou, tenho que sair desse buraco. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu ainda não fiz para me trazer de volta. Claro. Aí nesse querendo fazer alguma coisa, eu falei assim, poxa... Dizem que um homem, para se completar, tem que plantar árvore, tem que... Tem um filho, eu tenho 4 filhos. Ainda não tinha 4, mas tinha 3. Eu plantei um monte de árvore, que uma época eu tive uma chácara. Eu sempre gostei de planta. Aí eu falei, só falta escrever um livro, então vou escrever um livro. Aí comecei a escrever um livro, tipo assim, nos anos 2000, tá? Aí eu falei, eu vou escrever um livro sobre o quê? Sobre cinema. Aí eu falei, não, sobre faroeste. Aí comecei a inventar um livro que eu ia falar do faroeste, desde o faroeste verdadeiro até o faroeste na TV, nos quadrinhos, tudo. Uhum. Depois eu falei, puxa, mas aí eu fui recorrer aos livros de história para ver o faroeste, como iniciou lá nos Estados Unidos. Sim. Eu falei, puta, não vou acabar nunca esse livro. Cinema mudo ainda. E eu fui parar, sabe aonde? No Cristóvão Colombo. porque foi ele que descobriu a América, porra. Aí eu falei, não, para. Aí eu falei, não, vou começar pelo cinema, porque eu tenho uma base maior. Claro. Aí resolvi começar pelo cinema e fui escrevendo a história desde o primeiro faroeste, que foi em 1903, que era o grande roubo do trem. Isso. E aí comecei a escrever o livro. Cara, quando eu terminei o livro, eu descobri que ia estourar o centenário do faroeste em 2003. Fechou todas, então. Aí entendi. Falei, caramba, olha, querido... Esse projeto foi colocado no meu colo por alguém, algum superior lá de cima. Sim. Que gosta de mim, viu? Entendi, eu não tenho dúvida entendi. Disso. Uhum. Aí que acontece, quando o livro estava quase pronto, eu não procurei editor nem nada, que quando eu escrevo meus livros, eu quero fazer meu livro à vontade, quando o livro está pronto, aí eu ofereço, porque senão começa a encher o saco com data, uhum, eu não gosto de trabalhar sob pressão, eu não gosto de trabalhar sob pressão, sabe? Uhum. E eu, quando estava com o livro quase pronto, aí a editora do Carlos Mann me chamou e falou, olha, eu quero publicar teu livro, fiquei sabendo que você está com um livro aí de centenário, vamos aproveitar o centenário. Eu falei, pois é, eu escrevi o livro sem nem saber que era o teu centenário. Aí descobri, né? Aí tá, aí fiquei todo feliz e tudo, né? Aí eu passei pra editora fazer a parte de diagramação, eu fui acompanhando tudo, claro, né? E era o primeiro livro que eu escrevia, nunca tinha escrito um livro na minha vida. Mas eu, por cargas d'água, eu fui fazendo, pela paixão de gostar de cowboy, nossa, eu, muita coisa eu citei no livro, que era o que eu conhecia mesmo, né? Claro, claro. Minha mãe era apaixonada pelo Gary Cooper, sabe, aquela turma toda daquela época, o Alan Ladd, aquela coisa toda. Sim, Randolph Scott e tudo mais, então, né? Então, Randolph Scott, inclusive, quando nós viemos pro Brasil no navio, todo dia passava filme, todo dia a gente ia ver filme. Ah, que legal. E na Itália a gente ia ao cinema uma vez ou outra por falta de grana, no navio foi tudo grátis, então todo dia. Aí eu lembro de Terra do Inferno, que é um filme justamente do Randolph Scott. Sabe? É uma coisa de doido, sabe? É uma história maluca mesmo. Aí tá, aí eu acabei de escrever o livro. Antes de eu lançar o livro, eu fui num lançamento de um livro de cinema, né? Daquele que faleceu há pouco tempo, né? Agora esqueci o nome dele. Mas sabe quem é? Aquele que era expert em cinema no Brasil. Ah, o Rubens Ewald. Isso, desculpa, tá? Uhum. A memória falhou aqui. Sim, sim. Então, aí eu fui no lançamento do livro dele sobre o Oscar, que ele tava fazendo e o Oscar se chama. Aí, durante o lançamento, era o dia que ia passar o Oscar na TV. E quando passou o Oscar, não citaram uma linha sequer dos faroestes. Eu falei, pô, centenário do faroeste, o americano viveu agarrado no faroeste durante totalmente. 50 anos, claro, e não claro. Vão falar nada sobre o western. Eu fiquei enojado com aquilo. Aí, o que aconteceu, meu querido amigo? Quando o meu livro saiu, ninguém lembrou do centenário, meu livro festejou o centenário. Perfeito, perfeito. Aí esgotou 2.000 livros em um ano e meio. Perfeito. Que é para uma publicação desse claro, tipo no Brasil, claro. Eu não vou claro. Dizer para você que eu ganhei dinheiro com isso, mas, sabe, sim. Eu descobri um novo nicho de trabalho para mim. Claro, claro. Eu falei, claro. Agora eu vou fazer livro direto. Sim. Aí quando foi em fevereiro de 2004, em 2003 ainda, eu fui no Jô Soares para falar do meu livro. Tá? Então, quando eu fui lançar, eu lancei na Vila Country. Consegui lançar no Vila Country, que é um lugar específico para faroeste. Sim, sim, sim, sim. Por isso que eu digo que teve alguma coisa aí por trás que me falou. Claro, isso, claro, tá? Claro. Aí claro. Lá no Vila Country eu vendi uns 70 livros. Depois fui para casa na passagem do quando a entrevista no Jô saiu, foi ao ar só depois do Natal de 74. Aliás, de 74 não, de 2004. Uhum, tá? 2004. Final, né? 2003. Aí, quando foi ao ar, todo mundo que viu, eu tinha dado no ar, eu coloquei o meu telefone. Uhum. O meu telefone. Aí todo mundo começou a ligar para mim, virei a noite de sábado para domingo atendendo pedidos do livro. entendi. Eu não conseguia dormir, porque o cara ligando de madrugada, que o Jô Soares terminava a tarde para claro, claro, claro. E aí claro. O pessoal, com medo de ficar sem livro, começou a ligar. Uma loucura. Tá. Querida, assim, ó, está chegando, infelizmente está chegando meio pro... chegando no final, me diz como é que as pessoas que querem, vamos dizer, querem ser apresentadas, as pessoas que tiveram, sei lá, em Saturno esses anos todos e não sabem da tua carreira, como é que tem algum lugar, assim, na internet, algum site, alguma coisa que a pessoa então, possa né, saber mais sobre o Primadio Mantov? Então, eu tenho um livreto de bolso que foi produzido por um japonês muito amigo meu, que um cara do Rio de Janeiro resolveu fazer uns livretos pequenos, né, de sobre os autores brasileiros. Uhum. E o Nobu Shinen, que era, me conhecia, falou, olha, eu escolhi você. Aí ele me entrevistou e lançamos um livreto, é um livreto pequeno, né, não é um livro assim majestoso, mas conta toda a história da minha carreira, até praticamente os dias atuais, né? Perfeito. E tem também um livro, outro livro que tem bastante coisa sobre minha pessoa, assim, o modo como eu trabalhei nas editoras, tem um nome complicado porque é duplo. É sobre criação de personagens e roteiro. E roteiros. Roteiro e criação de personagens. Esse livro está à disposição também, que também conta muita coisa, que eu vou explicando como eu me comportei para fazer essas revistas todas, para fazer esses roteiros. Sim, todos. Até a capa, se eu não me engano, eu me lembro que eu até postei isso. Era Primade, depois Mantov embaixo, tem roteiros e criação de personagens. Tem até um desenho maravilhoso. Isso, datilografando e saindo, tipo assim, saindo um mundo das páginas, né? Inclusive, nesse livro, eu mesclei quadrinho com cinema também, mostrando como é que os roteiristas de cinema escreviam e como a força que tinha os atores que trabalhavam em dupla em vários filmes. Perfeito. Então, fiquei puxando, fazendo comparações de filmes, quando um ator trabalhava para um determinado diretor, trabalhava melhor a maneira de atuar dele. Claro, então tem todo um histórico bem, bem detalhado, tem muito exemplo, muita imagem. Deixa só, querido, só pro pessoal assim, ó, só você letrar aqui. Então vocês procurem, então é P de Paulo, R, I, M de Maria, A de Antônio, 2 Gs, como Gigio, né, como depois I-O, depois Mantov, se escreve M de Maria, A, N de nada, T de Tiago, O de Osvaldo, V de viação, e I de investigação. Então, Primadio, 2G. Faltou o A, hein? Faltou o A, hein, meu? Como é que é? Faltou o A no final, você parou no I. Ah! E tem outra coisa, quando você falar, botar o M, não é M de Maria, é M de macho, porra. Não? Claro, perdão, M de macho, perdão. Então, por favor, gente, Primadio, Mantov, por favor, certifique se você procure com M de macho, não de Maria, tá? Primadio Mantov, tá? Querido, assim, ó, eu quero agradecer o teu tempo mesmo, tá? Um prazer falar contigo, tá? Uma honra. Bom, querido, prazer foi meu. Um grande abraço. Pra você também, muito obrigado mesmo, viu? Um beijão, tchau, querido, bate, ó. Tchau. Muito boa e muito divertida. Obrigado, querido. Pois é, a gente, só pra avisar, querido, obviamente sabe bem melhor que eu, a gente vai adentrar agora a pesquisa musical, mas pra fazer link com o nosso convidado, tem um pessoal de Gênova, que vai aparecer, que vocês vão poder ouvir cantando logo. Então, vamos então pra nossa pesquisa musical? Vambora, Rogério. Vamos lá, então. Anos 50, gente, vamos lá. Amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Accanto a te. Te amo. Non ricordo più le parole che vorrei dire. Ti stringo a me e ripeto ancora sempre, sempre più. Volevo dedicare a te poemi d'amore che non ricordo adesso che tu sei vicino a me. Ti accanto a te. avó levou dedicar este poema d'amor que não ricordo adesso que tu sei vicino a me accanto a te. Non ricordo più le parole che vorrei dire per non parlar io ti bacerò, capirai così che amo te, solo te. Ai, ainda bem que eu tinha uma dose de insulina aqui. Ah, por favor. Fala. Eu já tava lindo, mas que coração pétreo. Gente, não ouçam, tá? Por favor, ignorem essa parte aí, por favor. Ah, eu tô aqui emocionado, que seguro, sabe, assim, com a mão no peito e ver a pessoa dizer da insulina, ver se pode. Mas eu também, eu também. Eu tava quase tendo um infarto. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eu vou traduzir, tá bom? Essa parte eu te amo. Mas aqui, ó. A gente tá na década de 50, gente, essa canção, que eu acho, né, tô sozinho no planeta, pelo jeito, no mundo, né, desamparado, que eu acho realmente lindíssima, a canção raríssima, o nome é Senza Parole, ou seja, sem palavra, ou sem palavras, é a canção de 59, o nome do cantor, Luigi Tenco. E não aconteceu, né? Nada. É? Não aconteceu nada. Ela não aconteceu, nada. É. Um grande sucesso do Luigi Tenco foi O Capito Que Te Amo, claro, também tem Tchau Amore, tchau, mas O Capito Que Te Amo, já vai vir um trechinho daqui a pouco, já vou antes do João pular, ele já tá rindo que ele sabe, eu tenho que ser muito rápido aqui, né? Então, O Capito Que Te Amo é tipo assim, eu percebo agora, eu notei agora que eu te amo, né? Não precisava ser em público, podia ser em inbox. Adorei. Tá. Aqui a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, o capítulo que tem é de 64. Foi um sucesso até gigantesco na América do Sul, principalmente na Argentina. Tinha até uma novela, que essa música era a música tema. Ele nasceu em 38, faleceu com 28 anos em 1967. Ele nasceu em Cassini, mas ele se mudou para bem jovem. Ele se suicidou, né, Marco? Pois é, até eu vou falar sobre isso. Foi um tiro na têmpora esquerda. Só que existem assim teorias que supostamente ele não teria. Teve um delegado até que na época alegou que não era verdade, que ele não teria sido assassinado, mas o delegado esse faleceu. Então assim, o que a gente pode dizer é que ele se mudou, né, o Luigi Tenco se mudou jovem para a região de Gênova, e lá, apesar de ele não ter nascido em Gênova, ele é considerado assim o mais genovês dos cantores românticos, e o nome dele quase que virou assim uma expressão na Itália para quando o assunto é um romance inacabado, um romance assim que está com problemas, a ideia de melancolia e sofrimento no amor. Ele no começo da carreira usou uns pseudônimos até americanos, pegando meia onda do rock and roll, né, que o rock and roll tava entrando a mil pela Itália, então ele usou o nome Gordon Cliff, Dick Ventuno e Didi Mai. Ele fez parte de um grupo chamado I Cavalieri, que seria Os Cavaleiros, né? Ele amava muito cinema, achava das artes mais completas, serviu daí nos anos 60 às Forças Armadas, e logo depois servir, o que aconteceu? Ele conheceu a diva, aquela diva egípcia, né? Com grande carreira na França e na Itália, a Dalida, tiveram um torre do romance, e o mais pirado, né, João, já que citaste isso aí, 20 anos depois de ele morrer, ela se suicidou. É, verdade. Né? Então, olha, verdade. Que coisa doida. Dizem até que que a razão até de ele ter entrado, assim, ter tido um relacionamento com ela foi porque ele estava vindo de um relacionamento com uma pessoa que tinha chutado ele, né, que tinha dispensado. E daí no festival de San Remo, ele supostamente, com a música Tchau Amore Tchau, supostamente ele não estava nem afim, parece que ele não gostava tanto da canção, mas ele, dizem que daí ele meio à força, assim, aceitou participar, a canção foi desclassificada e daí ele foi encontrado logo depois morto, né? Tchau Amore Tchau, obviamente um sucesso gigantesco, ele até no festival ele cantou com a Dalida e é isso aí. Então uma situação assim muito triste e ele virou um ícone, né? Ele pode ser ouvido entre as sonoras de ele também foi muito popular na França. Tem dramas franceses, como tem um chamado La Vérité, que era A Verdade, né? Um drama com a Brigitte Bardot, do grande diretor francês Henri-Georges Clouzot, que por sinal era até casado com uma baiana, com a Vera Amado. Também O Amor em Cinco Tempos e Segredos de Cabaré, todos filmes franceses bastante conhecidos e bastante elogiados. Acho que a gente pode ir pro grande sucesso dele de 64. Vambora. Pode ser, Clito? Vamos lá. Quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentir svanire in me l'indifferenza, per temere che tu non venissi più, ho capito che ti amo. Quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per... Essa eu particularmente gosto. Bah, eu acho maravilhosa. Mas... dá pra nós. Pouco dolorosa, né? Mas, gosto mas... mais ainda de Tchau, Amor e Tchau. Ah, gostas mais de Tchau, Amor e Tchau, é? Gosto, aquela música é... Eu, no caso, prefiro essa, mas eu... o capítulo que temos, a gente ouviu agora, um trecho, né, de 64. E me diz uma coisa, querida, eu sei que, obviamente, foi sucesso no Brasil, mas Tchau, Amor e foi bem maior, né? Muito maior. Muito maior. Perfeito. Então, a gente... Vamos adentrar a década de 60, querida, por favor? Eu acho que vai adorar essa. não acredito que você nunca tenha sonhado. Pois é, eu amo essa canção. Mais um caso daqueles que a gente cita de vez em quando, né, de injustiças, no caso no mercado pornográfico, não vendeu nada essa canção. Eu acho lindíssima. A Inéva Jim, como o João falou, basicamente ela está dizendo que ela não consegue acreditar que o relacionamento iria rolar dessa forma. O nome do grupo, The Cookies, é C-O-O-K-I-E-S, né, como um cookie de saborear, The Cookies. O maior sucesso delas foi Don't Say Nothing Bad ou Don't Say Nothing Bad About My Baby. Antes que o João, né, pergunte, o cara tem que ser muito rápido aqui. Tá basicamente dizendo que vai ser a canção que a gente vai ouvir, daqui a pouco um trechinho, é, não diga nada ruim ou nada, não fale mal do meu amado, né, do meu querido, no caso baby, né, no caso assim, da pessoa que eu amo. Esse grupo, ele fica rindo no fundo, exatamente, porque é o coração pérdido. Esse grupo do bairro do Brooklyn, em New York City, esse grupo começou em 53, 54, teve algumas formações, né, com integrantes diferentes. A formação melhor sucedida, dá para dizer, em termos de vendas, foi nos anos 60, né? Esse Don't Say Nothing About My Baby já é dos anos 60. Teve como integrantes a Dorothy Jones, Earl Jean McCree e a Margaret Ross. No caso, eles eram conhecidas, na verdade, por fazer backing vocals de vários artistas. Fizeram backing vocals para o Neil Sedaka, trabalharam com o Little Eva, Mel Tormé, mais adiante Sam Cooke, Ray Charles. A última gravação delas foi em 67 e elas foram muito ajudadas pelo Sammy Davis Jr. Vale dizer que a canção que a gente vai ouvir, que a gente ouviu, Never Dream, o arranjo foi feito por uma pessoa que eu acho que o João já ouviu falar, eu suspeito, uma pessoa chamada Carol King. O nome me lembra alguma coisa. Você também lembra, Rogério? Sim, lembra. King, mas lembra muito distante, né? Não, faz tempo, exatamente. Muito longe. Eu posso dizer que pro João e pro Rogério, a gente falar em Carole King e o João falar que lembra muito distante, deve ser que eles não devem ter falado delas nos últimos dois dias. Não. Deve ser. Ontem mesmo eu falei dela. Então tá. Olha só, a Carole King, né, fez o arranjo dessa Never Dream, que infelizmente não fez sucesso. Esse grupo pode ser ouvido em filmes como Shampoo, né, aquele filme com Warren Beatty, Julie Christie, Carrie Fisher, bem jovenzinha, André, Uma Foca em Minha Vida, e até os Beatles, The Cookies, e eles gravaram uma canção delas, que foi a canção Chains. Eles lançaram em 62 ou 63, elas gravaram Chain em 62 e os Beatles em 63 lançaram. O arranjo de I Never Dream, como eu falei, foi feito pela Carole King, e elas também, como elas eram backing vocals de várias, elas mudaram de nome várias vezes. Outros alter egos delas, eu listei aqui, ó, The Palisades, The Stepping Stones e The Cinderellas, no caso, em gravadoras diferentes, não. Então, no caso, Palisades foi na Chairman Records, Stepping Stones foi na Philips, e Cinderellas foi na Dimension. Ah, e também The Honeybees, né? Ou seja, as abelhinhas do mel. Vamos ouvir, por favor, Don't Say Nothing Bad About My Baby, por favor. Vamos lá. Vamos ouvir com as abelhinhas do mel, por favor, Rogério. Vamos lá. Vai. Ai, maldito. Ué? Tá ali, Don't Say Nothing Bad About My Baby. É, my baby. He's good to me. And that's all I care about. Ah, que coisa. coisinha bonitinha. Pois é, essa canção aí, no caso, fez sucesso nos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos, e é de 63. Então, acho que a gente pode adentrar os anos 70. É, e não podemos esquecer que aquilo que fazia sucesso no sul com os negros não fazia sucesso com os brancos. Exatamente, ou vice-versa, né? Então, quer dizer, vamos lá. Isso aí, perfeito. Vamos lá. Antônio. Pois é, adentramos a década de 70, essa canção de 79, com uma pegada meio punk, com um pouco de ska, lembra muito até o trabalho do Elvis Costello, antes do Elvis Costello, claro, nos últimos tempos, ter se associado ao grande Burt Bacharach, mas esse cantor aí, um cantor que eu sei que gosto até da carreira dele, cientista, Joe Jackson, multi-instrumentista, um cara de altíssimo nível, já daqui a pouco vai tocar o grande hit dele do Brasil, que foi Stepping Out, que é uma canção de 82, mas o que eu posso falar dele? Grande fã de George e Ira Gershwin, multi-instrumentista, nasceu na Inglaterra em 54, sempre tentou unir o requintado com o pop, o clássico, com o contemporâneo. Não confundir, por favor, com o homônimo americano dele, que era mais famoso para espancar os filhos, né? O Joe Jackson, pai da família Jackson, né? O patriarca da família Jackson. Não confundir, apesar do nome ser o mesmo. Essa canção, On Your Radio, que a gente ouviu aí, ou seja, no seu rádio, na sua rádio, como eu falei, tem uma influência meio de punk rock, e o Joe Jackson, ele compôs também, não só teve canções em trilhas sonoras, mas também compôs trilhas, né? Inclusive tem um filme até que não fez sucesso de público, mas um filme extremamente ambicioso que eu gosto, chamado Tucker, O Homem e Seu Sonho, né, do Francis Coppola, com o Jeff Bridges. Gosto com o muito, Slater. Gosto é, muito. Um gosto belo muito. Filme sobre o cara, né, que, o visionário que criou o carro, né? E o Martin Landau, a trilha sonora, ou seja, não é, não estamos falando assim de uma canção que é colocada, estamos falando o score mesmo, a trilha sonora foi composta pelo Joe Jackson, também tem um drama romântico chamado As Amantes, que eu gosto bastante, acho que era Three of Hearts, se eu não me engano, o título original, com a Sheryl Fenn, com o Billy Baldwin, e com a Kelly Lynch, sobre um triângulo amoroso, também, e ele tem canções em trilhas sonoras de filmes como Quem Vai Ficar com Mary, que é uma comédia que eu adoro, 200 Cigarros, e também ele tá o Joe Jackson tá numa coletânea com a canção até essa final, que já vai ver um trechinho aqui, que foi onde eu conheci um pouquinho da carreira dele, que eu comprei nos anos 80, um disco chamado Flipper Hits, então tinha vários sucessos ali, então vamos por favor, para a sucessão dele de 82, Stepping Out. Vambora, Fofo Rogério. Caindo fora, quer dizer, Stepping Out. Tocou muito. Muito, e é uma música extremamente classuda, né? Eu acho que aí, essa aí é o melhor exemplo, diríamos assim, dele como artista, né? Um artista bem completo mesmo. Uma coisinha, errata aqui, por favor, eu quero fazer uma correção. Eu falei da coletânea, né? É que na época lançaram duas, Flipper Hits e Video Hits. Na verdade, desculpa, essa estava, Stepping Out, na Video Hits. Né, no começo dos anos 80, que foi onde eu conheci o Joe Jackson, a carreira dele. Acho que a gente pode agora ir para os anos 80, por favor. Vamos embora. Uma pessoa de Gênova, vamos lá. Fermar el treno, nessuno qui sa come si fa. Le campagne sfuggono triste, sta aumentando la velocità. Della sua città, per esempio in quel posto che ho perduto la serenità. Prevedere il treno, nessuno qui sa come si finirà. È un inverno probabile, anche troppo, e non ci aiuterà. La tensione che c'è di qua, gioca a carte in corridoio e perde con molta dignità. Ma aspettando le colline la signora cantava il blues, aspettando che sa dice Tarsillo. Non senza una ragione ci rovescerà. È il candidato riformista del vagone in coda, lui si salverà. Ma tutti gli altri un po' stanchi guardano col naso ai vetri la gelata di febbraio che se ne va. Bel raccolto padre, lei dice bene, si vedrà. Aspettando le colline la signora cantava il salita, rallentassimo un po' di più. Aspettando le colline la signora cantava il blues. Aspettando le colline anche se non ce ne sono più, per gettarsi giù. Se nessuno qui sa come si finirà. Le campagne sfuggono dritte e sta aumentando la velocità. Controllore, controllore, cosa devo fare? Metti che uno sente odore della sua città. In quel posto, per esempio, ci ho perduto la serenità. Aspettando le colline la signora cantava il blues. Aspettando che in salita rallentassimo un po' di più. Aspettando le colline la signora cantava il blues. Aspettando le colline anche se non ce ne sono più, per gettarsi giù. Marco Antônio. Tá, pois a gente tá nos anos 80, essa canção aí de 81, La Senhora Cantava il Blues, ou seja, a senhora cantava o blues. O nome do cantor, Ivano Fossati. F de Fernando, O de Osvaldo, dois S de Samanta, A de Antônio, T de Tiago e de Ivan. Ivano Fossati, ele não é conhecido no Brasil, mas muito conhecido na Itália, principalmente na virada dos anos 60 para os anos 70. Falar um pouco dele. Genovês, igual o nosso convidado, o nome de batismo, Ivano Alberto Fossati. Ele nasceu em 1951, ele está vivo, tem 68 anos, mas já se aposentou. Foi grande fã do jazz americano, estudou piano e flauta e também violão desde pequeno. Foi integrante de uma banda de rock progressivo bastante conhecido na Itália, chamado de nome Delirium, e nos anos 70 ele fez parte dessa banda, logo depois do primeiro disco da banda, que ainda continuou um tempão, ele decidiu cair fora e seguir carreira solo. Nos anos 80 ele liderou dá para chamar quase um movimento de renovação, ou de tentativa de renovação do cancioneiro italiano, tentando colocar mais densidade emocional nas letras que ele e outros cantores outros cantores e compositores achavam um pouquinho água com açúcar demais, e já achavam que estavam muito ultrapassadas, datadas. Ele, no caso, também trabalhou com duas divas que eu, João, gostamos bastante, a Sheila Bassey e também Coronella Vanoni, que eu adoro também, né? O trabalho dele pode ser conferido em trilhas como Caos Calmo, do Nanni Moretti, Come Dio Comanda, que é sobre o neonazismo na Itália, um filme dirigido por um dos meus diretores italianos favoritos, o Gabriele Salvatore, e também Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme recente, bastante elogiado. O Ivano Alberto Fossati, na carreira solo, ele, apesar de muitos elogios da crítica, ele nunca vendeu muito. Então, assim, o sucesso mediano dele foi uma canção de 86 chamada Una Notte in Italia, né? Uma noite na Itália. A gente vai ver um trechinho agora, por favor, de 86. Vamos lá. Por favor. questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, e la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre e il futuro che arriva chissà se ha fiato. È una notte in Italia che vedi. Marco Antonio. Uma Nota em Itália, de 86, cantor, como eu falei antes, Ivano Fossati. Então, é isso aí. Quero agradecer o espaço. Então, muito obrigado. E acho que o papo foi bem bom, né? Foi, foi. Queridíssimo. Foi. O nosso queridíssimo convidado. E, de novo, Primadio Mantovi. E, então, a gente se fala na semana que vem sem falta, tá bom? Na segunda-feira. Segunda-feira. Segunda, tá? E terça. Ah, não vou te... mal que lhe pergunte, eu não ouvi ainda o SoundCloud. Me diz assim, como é que é? Foi tu contra os dois? Contra o Renzo? Não, e fui eu. Paulo, não. Foi só, ficamos só eu e o Rogério, porque o Paulo está internado. E o Renzo? O Renzo tinha um negócio urgente para fazer e nós ficamos aqui. Mas tá tudo bem com o Renzo? Tá. Com o Renzo tá sempre bem, né? Porque... Não foi fimose, nada assim, né? Não foi. Não foi nada, foi uma unha encravada, coisa bem gay. Tá. Eu acho legal, sabe o quê? Que uma das pessoas mais classudas que eu conheço, que é o Rogério, ele se segurou agora, mas ele soltou uma risada que eu consegui sacar. Eu não sei que se ele estivesse tomando algum refrigerante, alguma coisa, ele teria cuspido. É. Né? Mas tudo bem. Um grande abraço, tá, gente? Nós não contando. Podemos dizer aqui no ar qual foi a cirurgia que ele fez, mas em particular eu te conto. Em particular me contas? Conta. Tá. Mas inclusive viajou para a Tailândia. Viajou para a Tailândia. Tá, eu posso tentar adivinhar, não vou falar, mas eu já tô adivinhando. Tem alguma coisa assim a ver, como é que pode dizer assim, pra ele ficar mais bonito? Não é bem bonito. Não é bem bonita a palavra. É pra tirar alguma coisa e fazer outra, tá? Depende. Um beijo, Marco Antônio, até a segunda, gente, tchau. Tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do History Music. Que história, o Marco de hoje. Marco de hoje, com Marco Antônio Santos Freitas. Comigo, Rogério Alcântara, que estará de volta amanhã às 8 da manhã para mais uma edição do Prime Time. É isso aí. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.